Desenho mangá, eu me declaro tipo Sampa Crio, nasci pra te amar. Sei que isso é rap, mas sou Cazuza, tipo exagerado. Amigo barra amante, deixa eu estar do seu lado. Te beijar enquanto minha trança entrelaça no teu cacho. Nenhuma frase justifica o como estou apaixonado. Você não é objeto e vale mais que qualquer prêmio. Eu sou propriedade, pode pá que sou seu preto. Só deixa eu te mostrar que tudo fim tem um começo. A fila andou, né, se esbarrou, o amor fluiu nesse momento. Era pra ser eu e você vai entender sem dizer. Vamos viver sem clichê, agradecer por conhecer. A mais linda do baile da minha vida é você. Cada toque no seu corpo é uma poesia, você. Essa música não é minha, é pra você. Desço do palco pra curtir na pista junto a você. Não tenho olhos pra ninguém, aqui só vejo você. Amizade que virou um amor pra toda a vida é você. Não quero ser só teu amigo. Quebrada com você.